realeza do Arrocha. Uma pancada no seu coração. Realeza do Arrocha. Portal do Arrocha. Outra vez eu dormi aqui, mas preciso ir amanhã. Amanhã eu de novo aqui e perto de ti. Mas tudo isso tem algum motivo e uma razão. Conquistou meu coração, foi nocaute certeiro. E no meu quarto, pode ver, já tem até numeração. Outro ali não entra não, sou eu seu parceiro. E já amanheceu e eu aqui no bordel, minha amante fiel conquistou meu coração. Eu já vi, bandida. Mas tudo isso tem algum motivo e uma razão, e conquistou meu coração, foi nocaute certeiro. No meu quarto, pode ver, já tem até numeração. E outro ali não